Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está em estúdio para dar início a mais um programa à Escola e o Meio. Ao longo do programa, vamos ouvir, como é hábito, a boa sugestão musical do João Oliveira. Parecia que queria se despedir nos últimos tempos, um pouco à semelhança a David Bowie. É como se tivesse preparado a sua partida. O cantor, trovador, compositor, poeta e escritor canadiano Leonard Cohen morreu no dia 7 deste mês. O anúncio da sua morte chegou 3 dias depois. Tinha 82 anos. Não há mais detalhes. A nota deixada na sua página oficial do Facebook dizia: "Perdemos um dos visionários mais prolíficos e referenciados da música." Hallelujah. Hoje temos um convidado especial em estúdio, Daniel Pereira, que já foi membro do Clube de Rádio durante 2 anos e que hoje nos veio visitar. Olá, Daniel. Olá. Então, como é que têm sido estes meses, desde junho, que mudaste de instituição? Sexta secundária, aí estás? Na Santa Casa da Misericórdia de Galizes. E como é que têm sido estes meses? Têm sido bons. O que é que tens feito por lá? Várias atividades. Lá não há aulas? Não. Mas há atividades diversas. Sim. No dia-a-dia. Há saídas também, visitas? Alguma. Interages com várias pessoas? Sim. Achas que é bom para ti? Sim. Provavelmente esta instituição vai-te permitir a integração na sociedade? Sim, é uma ajuda para isso. Muito bem. Gostamos de te ver por aqui, aparece sempre que queiras. Um gosto. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. A seguir passamos a uma notícia, desta vez com o Micael Nunes. E não é uma notícia muito agradável para os portugueses, vamos ouvir. É verdade, uma vez que 1/3 das vítimas mortais de viação são com álcool e 4,3% com cannabis. O estudo analisou dados de autópsia entre 2012 e 2015 e concluiu que a presença de cannabis foi aumentando, ou seja, apareceu em 115 vítimas, 72 com idades entre os 15 e os 30 anos. As autópsias feitas a vítimas mortais de acidentes de viação têm revelado mais a presença de cannabis. Em 2012 foram 24, no ano passado 32. Ao longo dos 4 anos em análise, esta droga foi detectada em 4,3% dos 2.691 mortos na estrada, ou seja, em 115 pessoas, a maioria das quais com idades entre os 15 e os 30 anos. Os dados constam de um estudo intitulado Se conduzir não bebo, mas um charro pode ser, que compara o consumo de álcool e cannabis em pessoas que morreram em acidentes de viação durante 4 anos, 2012 a 2015. O álcool continua com uma forte expressão. Foi encontrado em 33% das autópsias, percentagem que se tem mantido regular ao longo dos anos. Sendo que em 2014 e 2015, a maioria das vítimas apresenta uma taxa de alcoolemia superior a 1,20 gramas por litro de sangue. Um dos autores, João Pinheiro, sublinhou que os números são baixos, mas que a subida tem sido consistente ao longo dos anos e que a percentagem de 4,3% é bastante superior à de 1,39% encontrada num estudo que é uma referência na matéria, Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, feito em 13 países europeus, incluindo Portugal, entre 2006 e 2011. Já em 2008 e 2009, essa percentagem era de 4,2%, segundo o relatório anual de Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, a situação do país em matéria de drogas e toxicodependências. Voltando à análise, das 115 autópsias que acusaram cannabis entre 2012 e 2015, a maioria apresentava combinação com outras substâncias. Só 51 das vítimas tinha consumido cannabis exclusivamente. As restantes tinham feito misturas, a larga maioria com álcool, 73%. A larguíssima maioria destas vítimas, 96%, pertencia ao sexo masculino. Risco com álcool aumenta 15 vezes. No caso do álcool, a presença nas vítimas autopsiadas aumenta com a idade. De 746 casos ao longo dos 4 anos analisados, 401 tinham mais de 50 anos. E no caso da cannabis, diminuiu a partir dos 30 anos, chegando a números pouco expressivos na faixa entre os 55 e os 60 anos, com apenas 4 casos. Já vários estudos sobre a cannabis foram feitos. Segundo João Pinheiro, o risco de acidentes é 2 vezes maior para quem consumiu cannabis e conjugado com álcool aumenta 15 vezes. Estes resultados sublinham a necessidade da prevenção. Isto mostra que temos que apostar na prevenção do álcool, mas na cannabis associada. É a droga mais barata, mais consumida. Está banalizada e os efeitos são tidos como benéficos por algumas comunidades. Fatores que favorecem o seu consumo. Há aqui razões que fazem com que haja aumento. Na acidentalidade rodoviária, não tem sido encarada porque em termos numéricos é uma percentagem baixa, mas nossos estudos apontam que deve ser encarada de outra forma. Os mais recentes valores divulgados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária sobre este ano revelam que houve até setembro 305 mortos em acidentes. Este relatório é impressionante. Isto nós estamos a falar de jovens e também para jovens. Tinham a noção de que estamos a falar de mortos. Nós temos aqui 3 problemas. É a elevada sinistralidade rodoviária que nós temos em Portugal. Somos um dos países da Europa onde mais se morre por acidente de viação. Jovens, sobretudo rapazes, na faixa etária que ali é dita, sobretudo até aos 30 anos. E depois, muitos deles, estes aqui que foram autopsiados, portanto, todos estes indivíduos que morreram, todos estes números que vocês aqui veem, são pessoas que consumiram álcool, portanto, o acidente muito provavelmente foi provocado porque eram portadores de alcoolemia no sangue ou eram portadores também de cannabis. Eu gostava de saber, vocês já estão quase em idade, ainda nenhum de vocês tem carta de condução, não tem idade para isso, mas muitas vezes já saem à noite, sobretudo os mais velhos, e provavelmente já circulam em carros de colegas mais velhos. Ou se não o fazem, brevemente começarão a fazê-lo, quando vão à discoteca, ou quando vão aos bares, sobretudo ao fim de semana. Eu gostava de saber se vocês, jovens, têm consciência destes riscos, que em Portugal se morrem imensos jovens, e morrem imensos jovens porque por excesso de velocidade, por práticas perigosas na estrada, por falta de civismo, que infelizmente continuamos a ter muito, mas também se morre por isto, porque se consome álcool, quando sabemos que o slogan já tem tantas décadas, se conduzir não beba, e portanto é um aviso que nós temos que fazer aqui a toda a gente. Ninguém se mete num carro com um jovem que está alcoolizado, porque acreditar que vai correr bem é que pode mesmo não correr. Tinham percepção disto, que este perigo existe? Já estão a tomar essas cautelas ou quando se virem perante a situação vão tomá-la? Micael. Eu penso que os acidentes causados pela condução sobre efeito de álcool e drogas, penso que era perfeitamente evitável esse tipo de acidentes. Acho que os condutores têm que ter consciência e pensarem que quando querem realmente beber, por si já não é uma boa ação, mas já quando desejam fazer, então pelo menos não conduzam. Além de porem em risco a sua segurança, põem a dos outros. Já que infelizmente a taxa de acidentes rodoviários é tão elevada, muitas vezes por situações que não dependem de nós, situações que acontecem no momento, que acontecem por acaso e que são inevitáveis, penso que esta era perfeitamente evitável, haver acidentes pelo consumo sob efeito de álcool ou drogas. Acho que a pessoa, não estando realmente no seu pleno estado de consciência, não consegue prestar realmente atenção à condução nem ter uma condução segura e exemplar dentro do possível. Disseste aí alguns, dizem os técnicos, que quando há consumo de álcool ou de cannabis o risco aumenta 15 vezes, portanto que é brutal, não é? E a Bárbara quer dizer? Eu não tinha noção que havia números tão elevados de acidentes rodoviários sob consumo de cannabis. Por acaso não tinha noção que era uma droga assim tão consumida em Portugal, muito mais por jovens que... Bom, e neste caso por jovens que, com idade de conduzir e que... E estamos a falar de jovens, sobretudo na casa entre os 18 e os, 20 e os 30. Eu gostava de fazer também um apelo a todos os jovens que, para terem mais consciência na estrada, porque na estrada não se brinca e tem que se ter certas precauções e tem que se andar com mais segurança e civismo na estrada, claro que sem efeito de substâncias ilícitas como as drogas, e claro também sem sob efeito de álcool, porque estão, como o Micael já disse, a prejudicar a sua saúde e a dos outros. E a pôr em risco, porque quando há um acidente rodoviário muitas vezes há aqueles que o provocam e há aqueles que depois são envolvidos no acidente, e quantas vezes há as chamadas vítimas inocentes. Quantos? Não sei se vocês têm a noção de que por ano em Portugal morrem qualquer coisa como 400 a 500 pessoas, portanto que é uma brutalidade. Portanto, somos um país pequeno onde os acidentes rodoviários de facto têm uma faixa, uma incidência incrivelmente alta. Este é um alerta que fica, estamos a falar de jovens e para jovens, é um alerta que fica, atenção aos consumos, e é como diz o Micael, se quer consumir, obviamente não pode conduzir. E depois vocês sabem como é que são aquelas saídas da discoteca, já muito tarde, pela madrugada, quando já se calhar quase nenhum está com muita consciência e se metem 4 ou 5 num carro, e sabemos o que é que isso pode levar. Pode levar a tragédias, porque estes números estão aqui, são frios, são duros, estivemos a falar de autópsias. Estes resultados provêm de indivíduos jovens que foram autopsiados, onde isto se prova, e portanto aqui não há argumentação. Aconteceu. 100.2 Oliveira do Hospital. A seguir ficamos com o Micael Nunes no Mundo Automóvel. Esta semana, com uma notícia que anda em destaque na comunicação social, uma vez que depois da aquisição da Grohmann, empresa alemã especialista em tecnologias de produção automatizadas, a Tesla confirmou uma Gigafactory na Europa. A Tesla confirmou recentemente a aquisição da empresa alemã de engenharia Grohmann Engineering e, durante a conferência de imprensa, Elon Musk, CEO da marca, revelou a intenção de construir uma mega fábrica para a produção de baterias de íons de lítio, mas também de veículos elétricos na Europa, já no próximo ano. Em entrevista à comunicação social, este admitiu: "Isto é algo que planeamos explorar de forma séria em vários locais para a produção à larga escala de veículos, baterias e motorizações. Não há dúvida de que a longo prazo teremos uma, ou talvez duas, ou até três, fábricas na Europa." A aquisição da Grohmann Engineering, cujos valores envolvidos ainda não foram revelados, poderá contribuir para acelerar o processo de produção do Model 3, o próximo modelo da Tesla. Segundo os últimos rumores, a Tesla poderá mesmo construir a sua próxima mega fábrica de baterias em Plym, na Alemanha, onde se localiza a atual sede da Grohmann. Musk afirmou, inclusive, que a marca norte-americana está prestes a avançar com investimentos significativos naquele país. Caso se venha a confirmar, ao todo serão criados 1000 empregos na localidade alemã de Plym nos próximos 2 anos. Recordemos que a primeira fábrica da Tesla a representar este novo conceito de Gigafactory, ou Mega Fábrica em português, foi inaugurada em julho deste ano no Nevada. Esta fábrica, com uma área equivalente a 340 campos de futebol, é considerada o maior edifício do planeta e resultou de um investimento astronómico de 5 bilhões de euros. Resta-nos, portanto, aguardar por mais novidades que surgirão no decorrer do próximo ano. Muito bem, estaremos atentos aos avanços tecnológicos. Ainda esta semana, quanto ao Campeonato Mundial de Fórmula 1, continuamos sem conhecer o campeão mundial, numa altura em que já só resta uma jornada para o fim do mesmo. O piloto inglês, Lewis Hamilton, levou a melhor frente a Nico Rosberg ao vencer o GP do Brasil no passado domingo, reduzindo assim a diferença de pontos entre ambos para 12. No próximo domingo, no GP de Abu Dhabi, ficará definitivamente decidido o próximo detentor de título de campeão mundial. As contas são esclarecedoras e Nico Rosberg está muito mais perto de alcançar seu primeiro título de campeão mundial do que Hamilton no seu quarto. No entanto, tudo pode acontecer. Quer seja um aficionado pelo campeonato de Fórmula 1 ou um mero apreciador desta modalidade, esta é uma prova a não perder já no próximo fim de semana. Sem dúvida. Rádio Boa Nova. Passamos a Nós e os Animais com a Inês Brás. GNR resgatou 37 animais suspeitos de maus tratos. 26 cães e 11 gatos estavam à guarda da associação zoófila nas instalações não eram adequadas. A GNR resgatou na quarta-feira 37 animais de uma casa particular na localidade de Bruega, na Moita. 26 cães e 11 gatos eram alegadamente vítimas de maus tratos, por não se encontrarem em instalações adequadas. As instalações pertencem a uma associação zoófila, que já tinha sido alvo de contraordenações por violação das regras do bem-estar animal. Comandante do Destacamento Territorial do Montijo da GNR, Mário Martins, disse nesta quinta-feira tratar-se de uma casa particular que servia para o efeito albergar animais sem ninguém lá habitar. Quando a guarda chegou ao local, contactou as responsáveis da casa que se deslocaram lá, mas que ainda não foram constituídas arguidas, explicou. Agora, no decurso do processo, é que vamos ver o que o inquérito vai ditar. Os animais foram recuperados depois da realização de uma busca domiciliária numa ação conjunta entre a GNR e as autoridades veterinárias municipais do Montijo, apoiadas pelos médicos veterinários do Barreiro e da Moita e pela Associação de Municípios do Barreiro e da Moita, refere um comunicado emitido pela corporação nesta quinta-feira. Estamos à espera da análise dos veterinários para saber o estado dos animais, disse também o comandante da GNR. Os 37 animais foram levados para o Centro de Recolha Oficial da Moita, onde receberão assistência médico-veterinária, ficando à guarda deste município até serem liberados por decisão judicial, para posterior adoção. Desde 2014 que os maus-tratos de animais são crime em Portugal, mas a punição dos autores dos maus-tratos em tribunal tem-se revelado difícil, devido às lacunas da lei. As buscas foram feitas no âmbito de uma investigação conduzida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Moita, depois de aberto um inquérito que revelou a situação. Esta é mais uma operação do Programa de Apoio à Recuperação Animal, PARA, do Comando Territorial de Setúbal, da GNR. Mais um caso triste. É uma associação supostamente zoófila que maltratava animais. É um caso estranho, mas infelizmente não é o único. Por isso, não nos cansamos de repetir, Inês. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. Espetacular. E de seguida ficamos com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Hoje convido os senhores ouvintes a verem O Herói de Axel Ridge. O Herói de Axel Ridge conta a extraordinária história verídica de Desmond Doss, que, em Okinawa, numa das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, salva 75 pessoas sem disparar uma única arma. Ele foi o único soldado americano que, durante a Segunda Guerra Mundial, luta na frente de batalha sem estar armado, acreditando que apesar da guerra ser justificada, matar continua a ser errado. Com o médico do exército consegue evacuar, por si só, os feridos que tinham ficado no território inimigo, arriscando-se a ser abatido enquanto tratava dos soldados caídos. Sendo ferido pela explosão de uma granada, devido à sua bravura, Doss torna-se o primeiro objetor de consciência a ser condecorado com a Medalha de Honra do Congresso Americano. Agora, a vida deste herói é trazida ao grande ecrã pela mão do realizador Mel Gibson e do elenco que conta, para além de Andrew Garfield, com nomes tão sonantes como Hugo Weaving, Sam Worthington, Vince Vaughn e Rachel Griffith. Eu acho que isto é cowardice. Eu vou ficar em amor com você, porque você não é como ninguém else. Você está dizendo que você pode ir à prisão. I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. A seguir, passamos para consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Vem uma boa notícia ou uma má notícia? Má notícia, infelizmente. O primeiro estudo sobre o lixo que flutua no mar português, realizado por uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro, registrou mais de 750 mil objetos a boiar. O estudo, centrado apenas no lixo, com mais de 2 centímetros e realizado em quase toda a zona económica exclusiva portuguesa, coloca as águas portuguesas na lista negra das mais poluídas. Tanto mais que o lixo que boia à superfície do mar corresponde apenas a uma pequena parte do que está debaixo de água. A recolha de dados foi efetuada no verão de 2011 por vários observadores, com registro total de 752.740 objetos. De acordo com Sara Sá, investigadora responsável pelo estudo do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, entre os materiais encontrados, o plástico domina. Seguem-se a esferovite, restos de materiais de pesca, papel, cartão e pedaços de madeira. O lixo com dimensões entre os 10 cm e 1 metro foi o mais abundante. Estes objetos, explica Sara Sá, incluem vários tipos de plástico, cabos e linhas de pesca, sendo por material bastante resistente e persistente, podem flutuar por longos períodos de tempo. Mais uma vez, Portugal na cauda da Europa. Neste caso, reparem, estes milhares de objetos foram encontrados no nosso mar, na nossa costa, na nossa zona económica exclusiva. Mas nós sabemos que não é só nos mares, é nos rios, é na floresta, onde os portugueses continuam a despejar o lixo. Lixo esse que muitas vezes sabemos que é reciclável, há ecopontos nos vários concelhos deste país, portanto é inadmissível. É inadmissível que, sobretudo, as gerações novas não estejam a aprender com os erros do passado. Eu ainda há pouco tempo vi na nossa escola indivíduos a fazerem com os restos do lixo que traziam na mão, provavelmente a comida de que se tinham servido recentemente, a fazerem deles bolas de futebol e atirarem-nas para o lado, na rua, junto à nossa escola. Vi isto esta semana. Portanto, é preciso educar. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora à notícia dos últimos dias. Desde há uma semana fomos surpreendidos com as eleições norte-americanas. A nossa luso-descendente tinha dito aqui há umas semanas que provavelmente a senhora Clinton ia ser a vencedora destas eleições. Agora, volvidos os resultados, percebemos que afinal o vencedor foi o senhor Trump. Hoje vamos falar muito aqui destas eleições, como não podia deixar de ser, porque temos a rubrica sobre política, mas também a nossa luso-americana vai falar sobretudo do discurso de tomada de posse, ainda não é tomada de posse, do discurso de vitória do senhor Trump. O de tomada de posse virá em janeiro. Então, Catarina, diz-nos. Hoje eu tenho uma notícia sobre o discurso de Donald Trump. De acordo com uma notícia de Observador, Donald Trump, no seu discurso de vitória, pareceu ter como intenção acalmar os ânimos e os medos que o novo presidente dos Estados Unidos suscite. Disse que queria paz com Hillary e seria o presidente de todos os americanos. Mencionou que agora a América terá de sarar as feridas da divisão. Republicanos, democratas e independentes nesta nação, é tempo de nos juntarmos como um povo unido. É tempo. Prometo a todos os cidadãos que serei presidente de todos os americanos e isto é muito importante para mim. Disse que seria um novo Trump, multirracial, que respeitaria toda a gente. Não só agradeceu a toda a gente, como procurou incluir todo o melting pot norte-americano no seu inesperado resultado. Se tinha insultado os latinos ou ameaçado os muçulmanos durante a campanha, o novo Trump, de fato presidencial, parece incluir toda a gente com estas palavras. É um movimento formado por americanos de todas as raças, religiões e crenças, que querem e esperam que o nosso governo sirva o povo e sirva todo o povo de igual maneira. Mas à frente no discurso, de Donald teria uma palavra especial para os veteranos da guerra, apesar da polêmica passada com os pais de um soldado americano e muçulmano morto em combate. Trataremos dos nossos veteranos que foram tão leais. Conheci tantos nestes 8 meses de jornada. O tempo que passei com eles nesta campanha foi das coisas que eu mais gostei. São pessoas incríveis. O potencial da América e a reconstrução para crescer o dobro. Como durante a campanha eleitoral, desta vez na mesma linha de comunicação, Trump recuperou um dos argumentos que mais receptividade teve entre o seu eleitorado. O facto de ser um homem de negócios e de poder gerir o país como tal, para renovar o sonho, quanto maior, melhor. A ambição do presidente eleito não é modesta. Trump quer fazer crescer mais a economia. Disse, vamos embarcar num projeto de crescimento nacional e de renovação. Vou potenciar os talentos criativos do nosso povo e vamos chamar os mais brilhantes para o benefício de todos. Temos um grande plano económico. Vamos lubricar o nosso crescimento e ter a economia mais forte do mundo. Trump vira-se para o mundo. Peace e love com a América em primeiro. A política internacional e a posição dos Estados Unidos no mundo tiveram direito a 2 frases. Ao mesmo tempo, estaremos ao lado de todas as nações que querem estar ao nosso lado. Esperamos ter grandes relações. E quero dizer à comunidade internacional que colocamos sempre os interesses da América em primeiro lugar, mas lidaremos com justiça como toda a gente, com todos os povos e nações. Procuraremos terrenos comuns e não hostilidade, parceria, não conflito. E no final do discurso, o presidente eleito quase esquecia de agradecer o vice. Eu estava quase a dizer assim seja. Que esse Trump que conhecemos nesse, que sim, que foi uma outra faceta do Trump neste discurso de tomada de posse, de facto se concretiza esta sua posição apaziguadora. Para ti, que és americana, Catarina, foi também uma surpresa a vitória de Trump? Foi uma grande surpresa. Eu pensava que o Hillary sim ganhava. Porque todas as sondagens o diziam? Sim. E a tua família também estava crente que era Hillary Clinton que ganharia? Sim, minha família toda estava com o Hillary. Tiveste ecos dos teus pais e dos teus irmãos mais velhos do que se passou na América esta semana? Sim, eu tive e... Qual foi a impressão que eles te transmitiram? Que o Trump mudou depois de ganhar. Que agora vai ser um bocadinho... Diferente? Diferente. Para melhor? Para o melhor. Daquilo que ele nos mostrou na campanha? Sim. Eu acho que todos queremos acreditar isso, americanos e não americanos, todos queremos acreditar que ele pelo menos não cumpre grande parte das promessas que fez, que eram extremamente agressivas. Sim, ele disse que agora vai ser um presidente que queremos. Sim, tu acreditas nisso, Catarina? Ou estás receosa? Eu quero acreditar que vai ser um bom presidente, mas eu não acredito em todas as palavras que ele disse no discurso. Boa Nova, irresistível. Martin Garrix, um DJ holandês. In the Name of Love é uma música com a participação de Bebe Rexha, lançada recentemente. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed. I will hold you in the depths of your despair, but it's all. E já que estamos a falar de política, vamos continuar com a Bárbara Coquim. E ainda no rescaldo das eleições americanas. Eu vou ler a opinião de Ricardo Costa, um cronista, acerca da eleição do Trump. Trump não é o princípio nem o fim do mundo, mas é outra coisa. De um momento para o outro, a guerra da Síria, a crise dos refugiados, as ondas de choque da crise das dívidas públicas e a fragilidade do sistema bancário, ou mesmo coisas tão extraordinárias como os carros sem condutores ou a explosão da inteligência artificial, são afastados do pódio dos acontecimentos mundiais por eleições. Sim, essa velha tradição das democracias que se banalizou nas sociedades ocidentais ao ponto de grande parte das populações já nem sequer se dar o trabalho de votar, está a mostrar a sua força de uma forma pouco previsível. Quando olhamos para as últimas décadas, podemos elencar uma série de acontecimentos incríveis. Desde descobertas científicas a mudanças geopolíticas, de várias revoluções tecnológicas a guerras sem fim. Mas teremos dificuldade em escolher uma eleição como algo que tenha mudado o mundo. Talvez a vitória de Barack Obama seja a que mais se aproximou disso, com a eleição de um presidente negro na maior potência mundial. Mas mesmo essa eleição assentava na categoria mais habitual, onde arrumamos os momentos em que os povos fazem escolhas, à esquerda e à direita, que reforçam aquilo a que nos habituámos a chamar as democracias liberais e que se espalharam como norma na ordem mundial do pós-guerra. Pois bem, o que a noite das eleições nos mostrou, tal como o referendo do Brexit, é que os eleitorados estão dispostos a aproveitar as eleições como armas de sentido contrário, de protesto contra o sistema, contra a globalização, contra a abertura ao exterior, contra tudo o que vem de fora, contra imigrantes ou outros credos, juntando em movimentos ou ao redor de um candidato imensas multidões descontentes e saudosos de tempos aparentemente mais prósperos. Nada disto é novo nas democracias ocidentais e sempre esteve presente em movimentos que, mais à esquerda ou mais à direita, corporizavam todos estes sentimentos. Mas 2016 marca a entrada em força desta tendência no centro eleitoral, apagando todas as fronteiras ideológicas e encurtando as distâncias entre os extremos. O que é o extremo no Brexit? O que é o extremo no eleitor médio Donald Trump? Ou nos eleitores que se preparam para votar contra no referendo constitucional italiano? Provavelmente será o mesmo extremo que se juntará em torno de Marine Le Pen nas presidenciais francesas contra a fraqueza económica da França e o peso do Islão no país. Ou os que vão votar sem vergonha no primeiro partido alemão de extrema-direita, com sucesso desde 1945, nas eleições do próximo ano. Donald Trump é um produto do seu próprio sucesso, de uma autoestima sem fim que soube cavalgar todas as contradições da democracia americana. Ganhou contra quase tudo e quase todos numa corrida de obstáculos tão mentirosa quanto brilhante, tão contraditória quanto fulgurante, tão escandalosa quanto ousada. Disse uma coisa e o seu contrário, inventou, ofendeu, mentiu e prometeu o que nunca irá cumprir, derrubando todos os candidatos que teve pela frente. Hoje é óbvio que percebeu muito bem a sociedade americana, farta dos partidos, de Washington e de Wall Street, que sonha com um país mais fechado, com menos comércios mundiais, menos imigrantes, mais virado para as suas coisas e para o tempo em que era maior e melhor. E com isso quase destruiu o Partido Republicano e as suas elites e a sua máquina até os vergar aos seus pés para não deixar pedra sobre pedra. Será isso que vai fazer em Washington? É difícil responder a isso, mas será a maior ameaça às tradições democráticas americanas, a começar pela ameaça de mandar prender a sua adversária, coisa comum noutros países, e a acabar na expulsão em massa de imigrantes ou à revogação de tratados internacionais e à negação do aquecimento global. Trump não é o fim nem o princípio desta tendência que põe em causa a ordem mundial estabelecida no pós-guerra. Ele demonstrou que a imprevisibilidade do Brexit não foi um acaso. Muitas pessoas estão dispostas a votar no que não conhecem, apenas porque não gostam do que conhecem. Entre um presente que não gostam e um futuro que não sabem o que pode ser, optam pelo segundo. Há vários fatores a contribuir para este movimento. A começar pela imensidão de gente que acha que os seus filhos vão ter uma vida pior que a sua, até o alinhamento eleitoral dos mais jovens. mesmo em eleições muito importantes. Em simultâneo, os mais conservadores e ou desiludidos estão dispostos a votar e a arriscar, e os mais jovens, mais viajados e mais instruídos, nem se dão ao trabalho de votar. No Brexit isso foi evidente, como hoje é claro que Hillary Clinton ficou longe das marcas de Obama no voto negro ou hispânico. Acordámos num mundo novo, como na ressaca do Brexit despertámos numa nova Europa. Mas enquanto a mudança no velho continente é mais lenta e até difícil de perceber, a mudança americana será mais rápida e profunda, e vai provocar ondas de choque por todo o mundo. Putin estará a abrir mais uma garrafa de champanhe, mas a guardar uma caixa para o que ainda está para vir. Ele percebeu bem como se pode ser popular invocando um passado difuso que mistura czares com o Império Soviético, fazendo o povo ter saudades de tempos em que não contava para nada, mas a mãe Rússia era grande. O que é ser grande de novo? Para Putin é baralhar o conflito sírio, é anexar a Crimeia, é mover um míssil nuclear para um território báltico, é pagar a hackers para divulgar mails de apoiantes de Hillary. E, já agora, financiar a campanha de Marine Le Pen para enfraquecer ainda mais a Europa. E o que será a América grande Donald Trump conhece? Ninguém sabe, mas será um retrocesso em muito do que mudou o mundo nas últimas décadas. Os primeiros sinais virão da economia e todos vão perceber que decisões unilaterais americanas mexem mesmo com o mundo todo. E depois da economia, nada vai escapar ao abanão. Por vezes esquecemos que o mundo vive de equilíbrios muito instáveis, em que as guerras e os conflitos vão sendo menos habituais. Isso não quer dizer que vai tudo correr mal, longe disso. Quer apenas dizer que muito que damos por adquirido vai ser posto em causa ou parecer mais instável. Não é o princípio e o fim do mundo, mas é outra coisa. Provavelmente é mesmo outra coisa, isto que nos espera agora os 4 anos do governo do Sr. Trump. Mas já lá iremos, porque eu tenho a impressão que tens aí de seguida, nos jovens atentos, já no rescaldo desta eleição do Sr. Trump, as escolas americanas reagiram. E reagiram de uma forma muito curiosa. Ora, fala-nos disso. É verdade, as escolas reforçam serviços de apoio a minorias depois da vitória de Trump. Depois de um ano da campanha com discursos xenófobos e racistas, a eleição de Donald Trump está a deixar preocupadas várias escolas. Por isso, várias instituições começaram a reforçar os seus serviços de apoio e aconselhamento para responder aos receios dos alunos, detalha a Education Writers Association. Na Califórnia, nos dias que antecederam a eleição presidencial dos Estados Unidos da América, alguém escreveu com spray na parede de uma escola com estudantes predominantemente latinos as mensagens: construa um muro mais alto e Trump 2016. Aproximadamente 1 milhão de imigrantes, incluindo estudantes universitários e jovens adultos, agora protegidos pela Deferred Action for Childhood Arrivals, política de imigração aplicada por Barack Obama, que estipula que os jovens que entraram nos Estados Unidos da América com menos de 16 anos, antes de junho de 2017, recebem uma autorização para trabalhar no país durante 2 anos, facilitando o caminho para a sua legalização, enfrentam a possibilidade de ver a sua autorização temporária retirada. De acordo com a Education Writers Association, cerca de 5 milhões de crianças nos Estados Unidos da América têm pelo menos um pai a viver ilegalmente no país, o que explica o medo de deportação. Trump fincou que irá avançar imediatamente com a deportação de 2 a 3 milhões de imigrantes. Depois de serem conhecidos os resultados das eleições, as histórias de crianças e jovens imigrantes que nos últimos dias têm vivido situações de xenofobia multiplicaram-se e estenderam-se até o ensino universitário. Na Califórnia, há relatos de alunos da comunidade latina que trazem cartas com avisos de deportação escritos por alunos brancos que se somam à história de uma escola no Michigan, onde os alunos formaram uma parede humana contra os alunos latinos. No Twitter, Maria Sanchez publicou uma fotografia do que encontrou quando chegou ao seu quarto na residência da universidade. No chão, uma linha de objetos dividia o espaço com a mensagem que esta é apenas uma pré-visualização do que está para vir, depois da eleição de Trump. Em vários estados norte-americanos, as escolas têm feito um esforço para reforçar o apoio aos alunos de minorias comunitárias. É o caso do supervisor das escolas públicas de Boston, Tommy Chang, que escreveu uma mensagem às famílias alertando para o desafio que se impõe e apelando à necessidade de um discurso que aborde a resolução de conflitos e diferenças. Temos de garantir que os nossos estudantes se sentem seguros, fornecendo-lhes comunidades seguras e respeitadoras, nota o supervisor. Também em Los Angeles, o presidente do Conselho de Escolas do Distrito, Steve Zimmer, sublinhou saber que poderá haver alguma ansiedade e medo durante a chegada de alunos e funcionários à escola, especialmente aqueles das comunidades mais vulneráveis. O distrito está a disponibilizar suporte adicional a quem precisa, acrescenta. Reparem, a eleição do Sr. Trump foi apenas há uma semana, ele ainda nem sequer tomou posse, só vai tomar posse em janeiro de 2017, e já temos aqui uma série de ondas de choque, nomeadamente esta, que as crianças e os jovens de outras etnias já estão a ser discriminados e vítimas de marginalização pelos seus próprios colegas. Entretanto, vocês aperceberam-se, com certeza, todos, obviamente, todos nós temos uma opinião sobre isto que se passou, porque sendo os Estados Unidos da América a potência que é, ou superpotência que é, tem repercussão no mundo todo. E nós percebemos que pelas sondagens, maioritariamente, não se estava à espera deste resultado. Não sei se vocês viram as impressões dos líderes europeus, dos líderes democráticos europeus, à eleição do Sr. Trump, porque as pessoas ficaram entre incrédulas e receosas. Estou-me a lembrar de responsáveis da União Europeia que estavam quase incrédulos na eleição do Sr. Trump. Gostaria de saber, vocês são jovens, é assim, estes 4 anos vão-nos tocar a todos, não só a Catarina, que é americana, mas a todos nós, porque os Estados Unidos é uma superpotência que, obviamente, tem implicações a nível político, militar, diplomático, económico, nos outros países do mundo, particularmente com a União Europeia, e assim, o Sr. Trump é mais um populista que chegou ao poder. Não sei se há aqui segundo alguns autores, ele não é propriamente um fascista, mas estamos perante um populista que fez uma campanha que devia ser para todos repudiarem. Foi uma campanha feia, a que se passou sobretudo entre os dois candidatos principais, e o resultado está à vista. A verdade é que a maior parte dos americanos confiou nele. Qual é a impressão que vocês têm? Eu tenho muitos receios, devo-vos dizer, que sou de uma outra geração e já vi muita história, e sei que a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto e a perseguição a grupos étnicos que se consideram inferiores é muito perigosa, já levou o mundo para muitos maus caminhos, e tenho muitos receios, mas gostava de saber se vocês estão mais otimistas, como é que vocês estão a ver esta eleição, o que é que acham de tudo isto que têm ouvido, e especialmente até destes textos, da impressão da Catarina e destes dois depoimentos que nos trouxe agora a Bárbara. Queres começar tu, Bárbara? Qual é a impressão que tens? Estás muito pessimista? Otimista, QB? Não estou muito pessimista, estou apenas receosa, porque Donald Trump, e depois de termos visto a campanha que foi feita por ele, mostra ser um candidato com certas características que deviam ser repudiadas, mas que parece que foram vistas como algo bom para ter sido ele a ganhar, porque ele fez uma campanha em que menosprezava as mulheres, em que era xenófobo, racista, machista E ganhou. Bom, e ganhou, mas não é um candidato com essa característica que se visa no poder dos Estados Unidos da América, onde há de tudo, podemos dizer. É um país muito multirracial. Os Estados Unidos foi feito com gente que veio de todo lado. É verdade. É verdade, começou por ser uma colónia inglesa durante séculos. E mesmo as ideias que o senhor tem para supostamente melhorar a economia e levar os Estados Unidos à grande, frente. Pois, grande superpotência. Talvez não sejam as melhores. Quer dizer, talvez resultem por um lado, mas vão afetar muito a população americana e vão trazer consequências muito negativas, não só para os próprios americanos, como para o mundo. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora do Tratado de Paris, que ele está... Que ele já ameaçou recusar. Aliás, ele disse na campanha que o aquecimento global não existia. Os seus assessores já estão a escrever cartas para os chineses e para os outros países, de forma a que a desvencilharem-se, como dizia uma notícia, o mais rápido possível, e esperançosamente para eles, dentro de um ano, já não vão estar dentro do Tratado de Paris, o que é muito mau, porque é um dos países com mais população, das maiores potências mundiais. E mais poluentes. E mais poluentes, sim. E isso vai, de certa forma, sendo que ele tinha dito que o aquecimento global e o efeito estufa nem sequer existe, que é apenas uma desculpa dos chineses para criarem mais ligações com os americanos, isto vai, sem dúvida alguma, afetar o mundo, que já está mal, e vimos com as temperaturas visíveis durante este verão e mesmo agora neste inverno. Se o mundo já está mal o suficiente, com isto pode vir a ficar pior. Isto é extremamente perigoso. Quando um líder mundial diz isto, é uma barbaridade, não é? Quando todos nós sabemos que o mundo caminha... Quem viu recentemente aquele documentário do DiCaprio percebe claramente que o mundo está a caminhar para um rumo que vai ser o seu suicídio. E, portanto, termos um grande líder mundial a dizer que isto não existe, é assim, isto é impensável até. Sofia, estás mais otimista ou mais pessimista? É assim, eu não me encontro nem pessimista, nem otimista, porque eu reconheço que nenhum nem outro tinha competências, nem é uma pessoa competente para exercer um cargo numa das maiores potências mundiais. É assim, é complicado encontrar informação que nos explique como é que as coisas funcionam nos Estados Unidos, porque eleger lá um presidente e a maneira como o sistema político lá funciona não é igual à nossa. E eu, pelas coisas que vi, não acho que o sistema americano seja uma democracia, porque o voto devia partir do povo, maioritariamente, mas ele envolve muito o colégio eleitoral. E isso, para mim, não é democracia, tal como alguns estados, como o Nebraska, que se, por exemplo, um estado está a apoiar maioritariamente um candidato, a outra minoria que está a apoiar outro vai logo toda para aquele. Eu acho que cada pessoa devia ter o seu direito de escolher entre um deles. Exatamente. E eu acho que lá não funciona propriamente assim. Eu também reparei que, porque eu, tal como toda a gente, eu também me encontro chocada, mas eu também acho que as pessoas iriam encontrar-se mais passivas em relação se a Hillary fosse presidente, porque as pessoas estavam a votar Hillary porque ela não era o Trump. Mas também há que reconhecer que ela não é também não era uma boa candidata para exercer este cargo. Rádio Boa Nova. Demi Lovato é uma cantora americana. Stone Cold foi seu mais recente lançamento, sendo lançado há cerca de 2 meses. Patrícia, vamos acalmar os ânimos, vamos passear, parece-me que desta vez até à nossa capital distrito. Desta vez convido o senhor ouvinte a ir até Coimbra, para conhecer o Convento de São Francisco e não só. O Convento de São Francisco é um novo espaço cultural na cidade, com programação para todos os gostos. A promoção da imagem de uma cidade moderna, cosmopolita, atrativa e dinâmica. Diante dos vários programas disponíveis, proponho que comece pela visita em que há um único adereço, um novelo. Por tudo que encerra em si e pelas imagens associadas, um novelo é cenicamente um elemento metafórico por natureza e usamo-lo conscientes dessas inúmeras possibilidades de sentidos. É um novelo que salvou, que salva. É um novelo que salva de Zeus e orienta o labirinto de Creta. É um novelo que ocupa a espera de Penélope. É um novelo que questionamos quando nada tem ponta por onde se lhe pegue, ou perdemos o fio à meada. E foram novelos que ocuparam este espaço quando depois de convento foi fábrica de lanifícios. Vamos então seguindo esse fio e desenrolando o novelo passado e dando informações de forma lúdica e divertida, numa linguagem acessível e informal sobre tudo aquilo que este convento já foi e tudo o que ainda está para vir. Projeto Educativo e Mediação de Públicos. Telefone 239-857-190. Público geral, fim de semana por marcação. Escolas, grupo ou instituições, dias úteis e fins de semana por marcação. De 26 de novembro a 6 de janeiro de 2017, decorre na Baixa da Cidade de Coimbra, Luz sobre a Baixa de Coimbra. Este evento aposta na diversidade de conteúdos, espaços e públicos. Sem esquecer ainda outro dos grandes objetivos, que é promover o comércio da Baixa de Coimbra. O programa conta com diversos espetáculos, mostras de presépios, exposições, animação de rua, atividades para crianças, concertos, entre muitas outras iniciativas, a anunciar brevemente pela Câmara Municipal de Coimbra. Muito bem, fica uma boa proposta conhecer o Convento de São Francisco, um espaço cultural muito interessante na cidade de Coimbra, e também aderir ao comércio da Baixa e revitalizar a Baixa de Coimbra. Rádio Boa Nova. Muito bem, vamos agora para uma sugestão de leitura com a Sofia Pereira. Esta semana surgiu uma leitura diferente, uma banda desenhada. O livro é V for Vendetta, de Alan Moore e David Lloyd, no qual foi baseado o filme homónimo. Esta relata uma poderosa e aterradora história sobre a perda de liberdade, da cidadania e de outros valores igualmente importantes, onde outrora estrangeiros, muçulmanos, negros e homossexuais foram encaminhados para os chamados campos de readaptação, onde foram torturados e usados como cobaias de experiências, e daí se gera uma incrível intriga. Encenada numa Inglaterra de um futuro imaginário que se entregou ao fascismo, esta arrebatadora crónica aprende a natureza sufocante da vida num estado policial autoritário e a força redentora do espírito humano que se rebela contra esta situação. Uma obra de surpreendente clareza e inteligência, V for Vendetta traz uma inigualável profundidade de caracterizações e verossimilhança num audacioso conto de opressão e resistência. Adorei absolutamente a banda desenhada. Não sou grande fã deste género de leitura, mas V for Vendetta está excelentemente bem escrito e ilustrado e despertou-me um interesse para outras possíveis leituras do género. Como é dito inúmeras vezes, ideias são à prova de bala e esta foi muito bem conseguida por ambos os produtores desta obra-prima. A identidade V, misteriosa e intrigante, que se refugia durante anos na sua própria solitude, mergulha num amor incomparável, indescritivelmente belo, que se junta na sua luta por uma Inglaterra livre, justa. Na minha opinião, a narração das nossas situações e tudo o que por trás dela se encontra alcançou um equilíbrio perfeito, conduzindo-nos para um enredo completamente avassalador que nos leva para uma realidade futura, talvez presente em alguns aspectos, e na qual devemos severamente refletir. Recomendo vivamente esta leitura. Rádio Boa Nova. Vamos passar agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. No passado sábado, dia 12 de novembro, realizou-se na Escola Básica da Cordinha a 9ª edição da Feira de São Martinho. Sobre esta, relata-nos a coordenadora da Escola da Cordinha, professora Fátima Antunes, o seguinte. Foram instaladas 33 barracas para venda de produtos hortícolas, doces, petiscos, frutos secos e artesanato. Com efeito, tanto os alunos das várias turmas do pré-escolar ao 9º ano, como alguns artesãos, confraria, centros sociais e paroquiais de Irvedal e do Seixo, entre outros, venderam os seus produtos aos muitos visitantes da feira. Tratou-se de mais um momento de grande convívio entre todos os elementos da comunidade educativa. Alunos, educadoras, professores, assistentes operacionais e COS. De referir também o grande envolvimento de encarregados de educação das várias turmas, dinamização das vendas de respectivas turmas e o forte espírito empreendedor e criatividade manifestado pelos alunos. Dinamizados pelos respectivos titulares de turma no pré-escolar e primeiro SEB e pelos diretores de turma no segundo e terceiro ciclo do ensino básico, os alunos prepararam um conjunto de produtos e iniciativas para conseguirem atrair cliente ao seu stand. A animação musical da Feira de São Martinho foi assegurada pela Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, pela Filarmónica Irvedalense, da qual fazem parte muitos alunos da Escola da Cordinha, pelo Grupo de Concertinas Sons da Serra e pelo Rancho Rosas de Vila Franca da Beira, que animaram os muitos visitantes que nos honraram com a sua presença. Este ano, pela primeira vez, o almoço foi partilhado por todos os participantes na feira. Todos puderam provar as sopas confeccionadas pelos encarregados de educação, pelos alunos, pelo Centro Social e Paroquial de Irvedal da Beira e do Seixo da Beira e por vários restaurantes da região. A terminar a refeição, puderam degustar arroz doce, salada de frutas e bolo levedo, típico de Irvedal da Beira. Foi um dia de convívio para o qual até São Pedro colaborou com uma temperatura muito agradável. Também decorreu de 6 a 12 de novembro a segunda etapa do intercâmbio literário com a escola holandesa Gerrit Komrey. O agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital recebeu de forma calorosa 4 professores e 11 alunos que ficaram alojados em casa dos seus congéneres portugueses. Foi uma semana intensa, foi uma semana cheia. Foi uma semana enriquecedora para alunos, professores e famílias. As memórias, as marcas, as aprendizagens jamais se esquecerão. Foram efetuadas algumas visitas, Coimbra Antiga, Queijaria Os Lobos e Casa do Poeta e Escritor em Vila Pouca da Beira. Foi comemorado o dia de São Martinho, foi levada à cena uma representação teatral baseada em excertos de uma peça de William Shakespeare. A brincadeira, as saudades de casa, os jantares partilhados, a adaptação à gastronomia portuguesa deixam-nos mais ricos, mais nós, mas com consciência e respeito pela diferença. As professoras Isabel Diniz e Cristina Borges deixam um enorme bem-aja a todos os que de alguma forma colaboraram neste projeto, principalmente a alunos e suas famílias. O intercâmbio é feito por eles e para eles. Em jeito de conclusão, dizemos que uma professora holandesa, assim que chegou à Holanda, nos enviou a mensagem que se segue. Para nós basta este gesto para nos assegurar de que vale a pena continuar. Disse a professora: adorei a nossa semana em Oliveira do Hospital. Fomos recebidos por vós como nunca fomos recebidos antes. Muito obrigada e tenho a certeza que nos encontraremos brevemente. Com estas boas notícias, terminamos por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Catarina Martins. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.